ti a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi. Jesus.